sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões. Eu organizo o movimento, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Condições de trabalho as piores possíveis. Fábricas não tinham janelas, abusos horríveis. Acidentes de trabalho sem indenização, engordando mais e mais o bolso do patrão. Crianças e mulheres, principal mão de obra. Da mesa do banquete, alfinete, nada sobra. Salários miseráveis, sem direito à aposentadoria. Péssima situação, além da selvageria. Os dias de barbárie estavam contados, e culminou com a guerra dos braços cruzados. Carroceiros, padeiros, trapicheiros, estivadores, operários, caixeiros, tipógrafos, trabalhadores. Manifestações, motins, ocupações. Por mais respeito, melhores condições. Redução da carga horária que era hostil. Proibição total do trabalho infantil. Atos que foram logo claro declarados, atentados ao poder soberano do Estado. Se quisesse, tudo poderia ter sido evitado. Amordaçar o povo é fabricar exaltados. A carga da cavalaria, da brigada militar, entrar em ação na missão de controlar, reprimir e restaurar a ordem, custe o que custar. Falta pouco pra chegar onde quero chegar. Já já vão se encontrar, povo e força policial, na procissão do operário morto de forma brutal. Vai ter material de sobra pro Jornal Nacional. Confronto inevitável, batalha campal. Quem me contou a história foi mãe Sebastiana, tintim por tintim, sentada na beira da cama. O final desse encontro, hein, você nem imagina. Descubra o que foi o buquê de espertirina. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. O duro aprendizado, ocorrências que narrei, nos dão noção, sem pressão não evolui a lei. Vou lembrar, o opressor mudou a forma de atuar, sinto o cheiro de enxofre deles no ar. Travestidos misturados em meio à multidão, discursos progressistas, reacionários de plantão. O âncora se afunda no intervalo, comentário. O lixeiro é o mais baixo da escala do trabalho. Filha da folha, Bárbara Gância escolha. O gueto vive a rua e você na sua bolha. Zotolo gritou pro mundo todo ouvir: o Brasil não pode ser igual ao Piauí, que tanto faz parar, deixar de existir. Um lembrete, existe vida humana por ali. Podem vir apreciar, filmar, se divertir. Mancado mercenário, Stallone mentir. Topos, catadores, catadoras, lixeiros, domésticas, ascensoristas, serventes, pedreiros. Não proponho bomba ou tudo pelos ares, só pra informar que reconheço os meus pares. De boa cara ou coroa, mesmo que necessite, seguirei rejeitando na moral seus convites. Assuma a autoria dos erros que cometeu. Se ninguém ligar, Rede Globo, fui eu. Júlio Medaglia é o autor desse arranjo original. Igo Mello é o mentor da pororoca musical. O velho se faz novo, é a verdade. Assim caminha, se renova a humanidade. O maestro sendo ouvido por toda a comunidade. O popular, o erudito, medalha, outra sonoridade. Oportunidade pra quem desconhecia. Caetano, Tropicália, versão rap, quem diria? Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval. Eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois o meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme. É o lamento do povo oprimido, da gente sem pão. É o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão. Meu canto de guerra, de meu pai Solano Trindade,